지. Ela é a moral, Cristina, me namorando com Cristina, pagando esse leite. Agora eu tive um orgasmo. Que isso, maluco? Sentiu o fermento? Muito bom, aí, cara. Pô, conta mais dessa banda aí, Maurício. Só com esse som. Ih, rapaz, a gente tem vários singles muito interessantes. Quase que eu trouxe Dino também, que é outra joia raríssima do Dexys Midnight Runner. Senta a entrada. Tocou muito em rádio, toca, né? Toca aqui na rádio da gente. É, mas tocou, na época tocou muito mesmo. Foi um hit como, sei lá, diz um hit aí. Madonna? É, não. Um Linkin Park desse da vida. Engraçado que hoje eu estava totalmente voltado a encontrar determinadas coisas do programa do Radiola, do Ronco a Ronco que eu fiz, exatamente para complementar a informação que segunda-feira passada nós passamos sobre anos 90, sobre anos 80. Isso aqui é um clássico absoluto dos anos 80, né? E algumas coisas me vieram a lembrança, assim, de como que em determinadas épocas a música boa, ela prevalece, sabe como? A música boa, né, em vários momentos das nossas vidas, ela prevalece mesmo. Tipo, de repente, mais ou menos nessa época, Sexual Healing do Marvin Gaye tocava como toca, sabe, uma música absolutamente genial como essa também, né? É. Come on, Aileen. Tudo isso compacto, 7 polegadas em vinil, é bom lembrar, né? Porque muitos ouvintes chegam com o programa já rolando e não tem ideia mais ou menos do que está acontecendo. Então eu estou mostrando muitas músicas a pedido. Nós ouvimos antes aqui a Gangue 90 com uma versão do que o Júlio Barroso fez para Christine, de Susan the Banshees. E antes, abrimos a sequência com Susan the Banshees interpretando Mark Bolan, 20th Century Boy. Isso é uma suruba fuderosa, né? A Suzy grava o Mark Bolan, o Gangue 90 grava a Suzy, o outro não sei o quê, o outro come não sei quem, não sei o quê, blá, blá, blá, blá, e todo mundo é feliz pra sempre, né? Isso aqui é lindo, né? Agora minha pergunta pro Maurício. A Renata diz que é mais você ou menos. Você é baixista, você já tocou em alguma banda aí já? Não, nunca. Nunca? Tô aguardando um convite aí, definitivo. Mas então, como eu tava dizendo, muitos pedidos de ouvintes que vêm se acumulando ao longo desses quase 8 meses nossos aqui, como Jump, do Aster Câmara, com vários ovos sendo ali, mas uma música espetacular, uma versão super bacana do Aster Câmara para o clássico do Van Halen, né? E outras, vários novos singles aqui, como uma música espetacular que eu espero que dê tempo ainda da gente mostrar, da mocinha que era do Raincoats, a Ana da Silva, uma das principais bandas, com meninas, um grupo espetacular. Esse compacto acaba de sair lá fora, bacana pra caramba. Como várias bandas novas nós já mostramos hoje, e essa música do Dexys, por mais que ela toque em rádio, por aí toca na Rádio Cidade, ela traz a lembrança, coisas espetaculares que as pessoas viveram nessa época, né? Eu não sei se Come On, Aileen toca nessas festas de anos 80 que rolam por aí. Toca, em alguns lugares sim. Eu espero que toque sempre, jamais deixe de lado essa música. Como essa outra que eu vou mostrar aqui agora, tem caixinha de papel aí que eu choro toda vez que eu... É sem sacanagem, cara. Tem lenço de papel. Tem aqui, vai lá. Tem, mas muito? Bastante. Eu choro muito, esguicha, maluco. Sabe só, cara. Ronca, ronca. A Rádio Rock. Demora, mas entra, né? Às vezes é até mais gostoso, né? O que que você acha? Expectativa, né? Aí ao fundo, Save It For Later com The Beat. Aquela onda Two Tone, Beat You Before Specials, Bad Manners. Esse single aí foi lá em cima, meu amigo. E tocou muito por aqui também. Não em rádio, mas em festas, né? Tem uma versão 12 polegadas sensacional. Eu fiz força aqui e não chorei hoje, hein? Primeira vez, cara. Eu tava preparado aqui. Ah, que isso, cara. Não senti muita força, não. Essa pegadinha forte do Lenton Quasi Johnson ao fundo. Em CD, evidentemente, porque acabamos de mostrar aqui o debut. Você ia tocar aqui? Aqui. Ih, acabou maluco. De sair porque você, sem querer, ó, foi o teu fio. Mas acontece. Não fui eu, não, foi meu dedo nervoso. Acontece as melhores picapes MK2, né, cara? Sensacional, cara. Telefone da rádio pra Renato. 2221-029, liga aí. É, não tem promoção, não tem nada. Tem tempo ainda, são 33 minutos pra você ligar e participar. Que isso, maluco? É, com 1h27 já. Que isso, cara? Que situação desagradável. O programa tá bom demais, é tempo boa, né? Mano, mas tá muito rápido, não tá não? E música pra caramba, ele não falou nada ainda, hein? É. Mas aqui é o fundo, o CD do Lenton Quasi Johnson, In Dub. Então, Demi, durante a semana chegou uma cacetada de mensagem pra gente sobre o que nós comentamos ontem, segunda-feira passada no programa, na última edição do Ronquinha, sobre anos 80, anos 90, aquela coisa toda, né? O Dejanes, nosso colaborador técnico, participou, falou aquela coisa toda. Mas como eu disse no início do programa de hoje, rádio é um meio de comunicação viajandão, viajante total, e que existe para as pessoas delirarem, né? Por mais que eu tente, procure ser o mais claro possível, a minha mensagem não vai ser compreendida pela maioria das pessoas, como não é, né, na maioria absoluta das vezes com qualquer pessoa. E com certeza absoluta, eu não me fiz claro. Eu, né, por algumas mensagens que nós chegamos e outras se calaram, provavelmente entenderam o que eu falei, eu em determinado momento do que eu falei de anos 80, 90, 60, 50, não fui suficientemente claro para que as pessoas compreendessem 100% do que eu disse, o que já é uma porcentagem gigantesca. Você entender 100% do que alguém está falando no rádio é foda. Então eu recebi algumas mensagens tipo assim: poxa, Maurício, você falou mal dos anos 90. Eu, em hora nenhuma, eu falei mal dos anos 90. Pode ser que as pessoas tenham entendido, pode ser que eu tenha me expressado mal. Eu não posso nem, não tenho nem condição de falar mal dos anos 90, porque se eu tenho, sei lá, 10, 12 anos de rádio, Nos anos 90, nos 10 anos da década, foi onde eu mais atuei em rádio. Então eu corri atrás dos programas que eu fiz exatamente na década de 90. Eu tenho aqui o programa de 91. A década de 90 começa em 90, 91. Tem o programa de 91, tem o programa de 95, que é o meio da década, e tem o programa de 97, 98, que é o final da década, né? Você quer começar por onde aqui? Quer que eu fale do início, do início. Quer começar de 91? É. Com Linton Quase Johnson fundo? Então, mas enfim, deixa eu passar para as pessoas que não ouviram mais ou menos o que eu tentei falar. O que eu tentei falar é que tudo em virtude do sucesso que as festas de anos 80 estão tendo hoje, principalmente no Rio de Janeiro, e você falou no Brasil, né? É. Mas principalmente no Rio de Janeiro nós estamos próximos aqui de vários eventos muito bem sucedidos, felizmente. Então eu comecei a ladainha, a trozobada, dizendo que o problema não é em quem vai à festa ou quem faz a festa, muito menos quem faz a festa. O problema é um problema cultural que secou os anos 90, basicamente de um público que procura rock, pop, alguma coisa que tenha uma atitude diferente de axé, pagode e sertanejo, que reinaram absolutos, né, durante os anos 90. Então, o que eu disse, o que eu tentei dizer, é que pela ausência de movimentos ou de pessoas que indicassem coisas ligadas ao rock, ao pop, a coisa de atitude, alguma coisa de rebeldia. Citamos aqui o Mangue Beat como tendo sido provavelmente o único movimento nacional, e eu sempre me... provavelmente eu não me fiz claro. O que eu quis dizer falando isso é que eu me referia a movimentos nacionais que tenham tido um impacto no mercado de discos. Não adianta você fazer uma coisa de gueto e não vender absolutamente nada. Então a gente está falando de anos 80, que vendeu muito disco, né? Muito disco, com Legião Urbana na frente até hoje, né? Legião hoje na lista de 20 discos mais vendidos ontem, ela ocupa 12 posições, porra, né? Então o que eu tentei falar é que faltou aos anos 90 algum tipo de guia, algum tipo de bússola para que principalmente a garotada, né, se norteasse e se enveredasse por coisas legais, como a Jovem Guarda propiciou um monte de gente bacana na época, como o tropicalismo propiciou outros, né, como se você pegar, nós tocamos aqui os Secos e Molhados, os anos 70 para a produção do rock brasileiro, em comparação com o que se fazia lá fora, foi muito pobre. Se for fazer uma pesquisa de bandas de rock dos anos 70, meu amigo, vai ter 4 páginas o livro. O Nele, meu camarada, que fez um livro sobre os Rolling Stones no Brasil, tá ralando há anos para fazer exatamente uma compilação de bandas cariocas underground nos anos 70. O cara tá tirando sangue, meu amigo. Tá tirando sangue, não tem informação, não tem porra nenhuma. As pessoas, as pouquíssimas, não estão mais aí para falar sobre isso. Então é muito complicado. Então chegaram nos anos 80 e ocuparam a cabeça da rapaziada que procurava alguma coisa diferente. Na virada para os anos 90, essa direção sumiu. Então foi a conclusão que nós chegamos aqui. Abundaram o axé, abundou o country lá de Goiás, como é o nome daquela coisa? O sertanejo, né? O funk apareceu e o rock teve, por mais que tenha tido, como nós citamos aqui, um Planet Ramp, um Rapa, um Chico Science espetacular, que foi, por mais que não tenha sido um extraordinário vendedor de disco, um camarada que guiou a cabeça de muita gente para as coisas bacanas, né? E teve o quê? A Marisa Monte, teve um Ed Mota, mas um seu câmbio, bom, e acabou. Movimento de gente correndo atrás. Ah, música eletrônica. Se a música eletrônica estourou no Brasil nos anos 2000, em relação à quantidade de gente prestigiando os eventos, nos anos 90 ela praticamente não acontecia. Não existia. Então, como eu estava me referindo a movimentos nacionais com impacto no mercado de venda de disco, meu amigo, se você pegar, qual é a fase da música eletrônica no Brasil? Tudo isso no Brasil, repito, sem som. No Brasil, não estou falando lá fora de grunge, de não sei o quê, de música eletrônica realmente que tenha tido um impacto no comércio de música. Então, no Brasil, não aconteceu. Então, se você pegar a chegada da música eletrônica, vamos supor, nos últimos 10 anos, que eu estou indo muito para trás, né? Bon Sleep do Underworld foi em 96, tá bom? Então, vamos pegar de 95 a 2005. Se pegar todos os discos internacionais e nacionais, Patife, Mark, Mal Mal, Bababá, Bebebebe, juntar tudo com Underworld, Chemical Brothers, não sei o que, blá, se juntar tudo, não dá metade da venda de Ursinho Blá Blá dos anos 80, meu amigo. Não dá. Não teve impacto e não tem impacto nenhum. andei trocando de e-mail com o Tom Leão, que falou, pô, Maurício, a música eletrônica, porque música eletrônica é uma coisa fundamental, importantíssima, é o futuro, é o presente. As americanas de rock já tocam música eletrônica, não, direto. Não, mas não vai ter como fugir, como os Racionais. Os Racionais foram enfiados goela abaixo das rádios, porque as pessoas queriam ouvir Racionais, né? E tocou loucamente durante muito tempo. Então, se pegar esses 10 anos de música eletrônica, não dá metade do que o Sim Blá Blá vendeu. Não dá metade do que... Não tô falando primeiro time, não. Se você for em qualquer loja de sebo de disco, você vai encontrar uma porrada de disco Legião, uma porrada de Paralama, uma porrada de Capital, uma porrada de banda dos anos 80 que venderam muito. Esses caras venderam muito disco. Você não vai encontrar nada de música eletrônica que tenha tido uma participação no mercado. Então, na troca de e-mail com o Tom, eu falei, a música eletrônica, por mais fundamental que ela seja, eu vejo como uma manifestação muito mais comportamental, como qualquer... ligação de música, o rock and roll, o reggae, o death metal, o metal no seu caralho, não sei o que, qualquer coisa é comportamental, qualquer coisa, você tem que se vestir, você tem que tomar a sua droga, você tem que se, né, paquerar, você tem que trepar do jeito que o cara do reggae trepa, tem que trepar como o cara do punk treca, é normal, isso é absolutamente normal. Só que o que cerca a música eletrônica hoje, com essa globalização, com a massificação da mídia, da comunicação, né? Todo mundo é igual, todo mundo é padronizado, a coisa se fechou exatamente nisso, né? Um uniforme, virou um uniforme. E a coisa que é fundamental para essa turma, por mais que o download exista de 3 anos para cá, e se muito, essas pessoas não conhecem um disco, elas não sabem o que é um compacto. Você pegar um garoto fissurado em música eletrônica de 16, 15 anos, ele nunca viu um compacto. Então, eu acho que a música eletrônica, por mais fundamental que ela seja, por mais que ela tenha sido, tenha chegado no Brasil no final dos anos 90, ela não se manifestou como uma força vendedora de disco, como foi a Jovem Guarda, como foi o Tropicalismo, como foi a New Wave, né, o som dos anos 80, que no Brasil teve a Legião Urbana na frente. Então, me entendam bem que eu que circulei pelos anos 90 loucamente, então trouxe aqui os 3 bloquinhos de todos os programas que eu fiz de 91, tocando Spiral Carpets, Willie Williams, Morrissey, 81, hein? Elvis Costello, Captain Beef, Ron DeSantis, Luiz Melodia, Screech Politic, que hoje tá na mão onda, Lenny Kravitz, It Ain't Over Till It's Over, abrindo o programa, não sei o que, bababá, bebê, só quero... Não, tem programa. Cartola, toquei, o músico do Zaire, Van Morrison, Boca Juniors, que era um single de uma banda inglesa muito bacana. Dred Zeppelin, isso aqui é 91, meu amigo. Living Color, Burning the Midnight Lamp, uma música do Jimi Hendrix, Suzanne Vega, Grateful Dead, Jane's Addiction, Manfred Mann, Cláudio Zoli com Dinheiro, Chieftains, Susan the Banshees com Cry, Shabba Ranks, que estourou no início dos anos 90. Isso aqui a gente já tá em julho de 91, hein? Aí vamos lá para setembro de 91, Curtis Mayfield, The Clash, Straight to Hell, Isaac Hayes, Steam, Johnny Johnson, Tom Zé, Nick Cave, Linton Coase Johnson aqui ao fundo, Chapter House, a banda dark total, T-Rex, Neil Young, Bill Frisell, Silk, que na época apareceu, né, de uma forma muito forte, De La Soul, bom, 91 era mais ou menos isso, vamos para 95 metros da... meados da década, né? Diz aí um mês aí, cara. Abril? Esse negocinho que começa em agosto. Diz outro aí. Setembro? Setembro tem. Tá gostando do Linton Coase Johnson, cara? Bom. Qualquer dia de setembro? Quer dizer? 20 de setembro, tá bom? Olha só, música brasileira, tá? Que na época, em 1995, estava sendo lançada com um disco espetacular, Humberto F., que era a voz principal do Picasso Falso, que sábado estava lá no Goma se esbaldando. Cadê o Humberto F.? Um cara espetacular, um puta letrista, grava com todo mundo, grava com uma porrada de gente, autor de altas letras, um cara com uma presença de palco fodida, se apresentou na última edição do Team Festival. Tocamos Humberto F. em seu disco solo. Frank Poe, um cara de reggae da pesadíssima. O que mais? Oasis com It's Better People. John Martin, Rapping for Tay, um cara de rap. Outra música lá do Zaire. Blur com Universal. Nene Cherry, Terry Hall do Specials. Mais? Diz outro mês aí, cara. Novembro? Dezembro. Vamos cair logo em dezembro. Dezembro. Último programa é dezembro de 95. Quincy Jones com Bonovox, Stevie Wonder e Ray Charles, tocando Let the Good Times Roll. Fellini. né, um ícone dos anos 80 da música psicodélica underground paulista. O que, que aconteceu com o Fellini, cara? Lança discos maravilhosos, mas aconteceu o que com ele? Sabe o que? Picas. Espetacular, Thomas Papão é genial, adoro ele. Paul Jam, toquei aqui. Pena Branca e Chavantinho. Tom Petty, Serge Gainsbourg, Mick Harvey, guitarrista do Nick Cave. Dr. John, Chemical Brothers, Let Me In. Aí. Chemical Brothers em 1995, meu amigo. É. Fez um som no passado em São Paulo, não ficou muito legal. Não, o Chemical Brothers é espetacular. É. Alien Sex Fiend, Nelson Cavaquinho, Edwin Collins, Chicken Shack. Enfim, esses são os anos 90. Agora, você tá vendo quem eu tô falando de música brasileira aqui? É verdade. Quem mais? Tricky, um dos discos mais geniais dos últimos anos, o disco primeiro solo do Tricky, anos 90. Aí começa a aparecer a rapaziada que vem lá de cima de Recife, manja. Aí a coisa começa a esquentar, não sei o quê. Bababá. Aí o Rapa, Brixton, Bronx e Baixada. Capitão Twin, Suínos Tesudos. Professor Antena. Que o Bid teve aqui, o Bid se apresenta essa semana no Rio de Janeiro. Isaac Hayes, Salt and Pepper, Joe Walsh, Patofu. Isso aqui é 96. O Patofu criou algum tipo de. Espetacular. Eu lancei o Patofu, eu contratei e lancei o Patofu. Posso falar com alguma. Cadeira, algum conhecimento, né? Algum conhecimento de causa. O que aconteceu com o Patofu dos anos 90? Hoje tá aí. Assinou contrato com a EMI, felizmente, graças a Deus. Quer passar para pro final da década? Bom. Vamos pro final aqui de 98. The Verve, puta banda lá do Richard Ashcroft. Brincantes do Lelê, Parlamento, que o cara, carinha aqui pediu. Farofa, aí começa a aparecer, Farofa Carioca, a carne. Cadê a Farofa Carioca? É verdade. Acabou, sobrou o Seu Jorge. Eu tô... Tá sendo claro, tá? Não, tô. Tá. O que mais? Inspiral Compass, Ry Cooder, David Holmes, espetacular David Holmes, produtor. Ed Mota, um dos nomes que eu citei. Paulo Moura, que é tio do Benegão. Enfim, por aí vai. Quer saber o último programa de 97? Vamos ver aqui, o último programa. O que aconteceu no... Isso aqui qual é? Isso aqui é o Ronca Ronca na imprensa. Vamos ver. Tá chato pra caralho isso aqui, mas tudo bem. Vamos aqui, o primeiro programa de 98. Abre com Busta Rhymes, um cara de funk da pesadíssima que eu não tenho tido notícia dele. Corner Shop, que eu tenho um compacto aqui pra gente mostrar. Evidentemente não vai dar tempo de mostrar. Goldie, o cara que botou o drum and bass no mapa. Né, para as pessoas não integradas ao movimento, não integradas no tipo de informação do drum and bass, o Goldie foi o cara, certamente o cara que mais vendeu disco de drum and bass, está aqui no programa de 98. Fela Kuti, Chico Sainz, Corpo de Lama. Chico Sainz é certamente o principal nome dos anos 90 no sentido da renovação da música brasileira, ninguém tem dúvida disso, né? Aphex Twin, que estava aqui no fundo, 98. Enfim, o que eu queria dizer de uma forma bastante clara é que os anos 90, por mais que eles tenham sido multimilionários lá fora no sentido da criação da produção musical, infelizmente no Brasil, por um problema cultural de não divulgação, de não comunicação, de não valorização das coisas legais, não teve, como os anos 60 tiveram, como os anos 80 tiveram, os anos 90 não tiveram um público seguidor de algum estilo que tenha se notabilizado pela importância, né? Por mais que as coisas em gueto tenham funcionado, por mais que, se você colocar até o Chico Sainz e o Mangue Beat como sendo o grande movimento que reinou nos anos 90 da música brasileira, também se você for comparar com outras coisas já acontecidas, é muito insignificante, né? Então eu espero, todos nós esperamos para isso, é por isso que a gente tá aqui, por isso que a gente rala pra caralho, é que a nova década, essa década que nós... Caralho, a gente já tá no meio dos anos 2000, né? De 2000. Tá acabando essa bosta. Quando tiver lá em 2009, o que vai ficar? Né? O que tá aparecendo da música brasileira? Por mais que a informação seja democratizada, por mais acesso que você tenha à informação, por mais as possibilidades de você fazer um disco em casa são mais fáceis de você tirar o biscoito da boca de uma criança, o que vai ficar? Eu não sei, você tem ideia? Não. Pelo que a gente tá ouvindo, pelo que a gente tá Ah, é música eletrônica, é rapaziada trabalhando em casa, pesquisando, se influenciando com coisas. Com certeza vai ser. Era o hip hop. Um hip hop mais velho do que mulher já agachada, é, né, meu amigo? No Brasil não, né? Não, também é. A rapaziada já faz isso há muito tempo. O hip hop é coisa do passado. Ah, pode ser alguma coisa do funk hoje que se faz nas favelas ligadas. É que tá fazendo sucesso lá na Europa, sabe? Exatamente. Então pode ser que o funk seja reciclado com algum outro tipo de influência. Não sei, não sei. Vamos delirar e vamos aguardar o que vai acontecer. Expliquei o negócio? Chico, tá explicado. Agora aguenta e meio. Não, agora acho que sossegou, né? Mas também a ideia é a seguinte, a ideia é a polêmica, a ideia é o confronto de ideias, sempre é. Né? Se todo mundo ficar concordando com tudo, a gente não vai a lugar nenhum. Que as pessoas se manifestem, pelo amor de Deus, qual é o telefone da rádio, qual é o e-mail, diz tudo. 2221029, Rockfone, Rocksite, www.radiocidade.fm. A direita ronca, ronca, participe, porque esse tipo de assunto, esse tipo de discussão, ele não acaba, não tem fim. E quanto mais a gente falar, melhor vai ser para que a gente entenda o que está acontecendo, né? Que as pessoas percebam o que aconteceu nos anos 80, quando o rádio brasileiro não tocava, começou a tocar música brasileira a partir dessa geração. O rádio era maciçamente música internacional, tanto que existia uma lei totalmente hipócrita de tocar X músicas. Acho que existe ainda, não? Não existe, mas hoje o rádio, felizmente, está dominado por música brasileira. É. Né? A música brasileira que sustenta. Por isso que a Legião Urbana tá aí. Há 300 anos fazendo a mesma coisa e as pessoas cada vez mais querendo ouvir a Legião Urbana. Né? Porque toca e as pessoas querem ouvir a língua portuguesa. Mas ao mesmo tempo não querem correr o risco de não tocar a Legião Urbana e tocar outra coisa, tocar outra banda e o cara mudar de rádio. É verdade. Vamos botar o disquinho aqui que a agulha já pipocou 3 vezes. É uma novíssima banda também, The Cribs. Entra, desgraça. Essa foi que saiu, né? Ronca, ronca. Hey, darling, hey, hey, darling. Esse aqui é um compacto sensacional, mas acho que tá na rotação errada essa bosta, não tá não? Ronca Ronca. E aí, Demi, pra fechar? Bom pra caramba, né? Pra fechar? Não, aqui, o que que é isso? Não sei, sei, Maurício. Vamos fazer um, vamos combinar aqui, Demi. Ah. Quando eu perguntar assim, o que que é isso? Aí você fala. Desorientação total. Ah, é! Bagulho doido. Esse é o The Jam, um single de saculejar geral, Precious. Antes dos Strokes, acho uma das músicas mais... E o que você acha da banda, Maurício? Fala aí. Os Strokes? É. Espetacular, cara. Bom, né? Desde o início, desde acho que influenciou essa galera mesmo, como eu falei aqui, Franz Ferdinand, a galera assim, toda. Claro, geral. Assim como eles foram influenciados por Velvet Underground, Stones, não sei o que, essa turma aparece também com Velvet Underground, Stones, não sei o que, e Strokes, né? É, porque até na parte do visual, né? Porque trazem uma visualização mais recente, né? Mais contemporânea, né? Por mais que a turma seja retrô, revisionista, você tem que se espelhar em alguma coisa tá aí. De hoje, né? É. Mas enfim, antes do Strokes com How to Explain, nós ouvimos The Orlands, uma banda dos anos 50, espetacular, com Guitar Man. Mas antes ainda, uma novíssima banda chamada The Cribs, Hey Sinisters, e abrimos, e é mesmo, lá embaixo com um beat, nós falamos pra caráter aqui, né? Vamos colocar a tampa do programa de hoje com um novíssimo single da Ana da Silva. Apesar do nome, ela não é brasileira. Ela pertenceu ao The Raincoats, uma banda de meninas muito bacana, que foi super influente e sumiu, deu uma sumida, e hoje em dia ela faz um som bastante... É de onde vem esse nome, então? Hein? Esse nome é de onde vem? Pois é, não sei, deve ter conexões lusas, ou até mesmo brasileira, né? A gente não sabe. Mas enfim, o The Raincoats acaba de ter o seu primeiro disco, que é muito bacana, com faixas extra, lançado agora, coisa de 3-4 meses atrás. Eu recomendo, porque é um disco espetacular. Segunda-feira que vem eu trago The Raincoats, mas o Caipirinha mandou o disco da Ana da Silva, e nós vamos ouvir esse disquinho maravilhoso, vinil transparente, sensacional, né? Vamos diminuir o jam aqui pra entrar com a Ana da Silva, segura. Bronca Ronca. Desculpa aí. Desculpa, deixa eu ouvir aqui. Música pra gente encerrar o ronquinho, né? Botar a tampa. O single maravilhoso da Ana da Silva. Agradecer a participação dos nossos ouvintes. Temos aqui um papel repleto de sugestões, ideias e coisas do gênero. Espero que a rapaziada participe também pelo site da Rádio Cidade, pelo site do Ronca Ronca, né? Segunda-feira a gente volta ao vivo, cheio de novidades. Repetindo que o programa de hoje foi inteiramente, única e exclusivamente, com compacto 7 polegadas de vinil. Coisa de maluco. Vai ter que ter mais, né? De Ella Fitzgerald, Máximo Park por The Cribs, não sei o quê. Jam, caramba, com a Demi. Pode escrever amizade. Falou, Fé. Segunda-feira a gente volta. Beijinho. Bye, bye. Tchau. Ronca, ronca. Você ouviu isso? Cidade.